Novinha sapeca maluca, tu preste atenção no que eu vou te falar. Se junta com suas amigas, manda o caralho do E se lascar. Lá no paredão, você vai fazer o que eu mandar. Usa uma louca com a peça pra cima e as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar, deixa a bunda. E aí, e quer ver? Novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. E as novinha pode pá. Deixa a bunda pá. Deixa a bunda balançar. Sobe o, sobe o, sobe o, sobe o. Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria! Vai! Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria! Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria! No solinho de Eliel, sua bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Império Pagodão! Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. E pro sombolinho, e pro sombolinho. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Só a voz, só a voz. O novinha sapeca maluca, tu presta atenção no que eu vou te falar. Se junta com suas amigas, manda o caralho do E se lascar. Lá no paredão, você vai fazer o que eu mandar. Os maloca com a peça pra cima e as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa isso, bebê, vai. Isso, bebê, vai. E as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar e as novinha pode pá. Deixa a bunda. André Cedês, o mural de Ibicoara. Que as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Sobe o solinho ali, ó, sobe o solinho. Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria. Faz o respeito, swing dos meninos do psico. Da putaria. Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria. Faz o tricinho, faz o tricinho, faz o tricinho. Da putaria. No solinho de Eliel, sua bunda balança. Deixa. Hoje é hoje. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Bota! Bota a boca